Corri Salvador, bom dia, Xanã 6225, na final, baixado, travado, estabilizado. Xanã 6225, vento 120 graus com 05 nós, sem livre pouso, pista 10, informa pista molhada. Sim, está livre pouso, Xanã 6225, obrigado. No solo 41, na direita solo 219, mulher. Direita solo 219, graças. Solo Salvador, é o Xanã 6225, livrou? Xanã 6225, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 6225. Salvador 9811. Do 9811, o senhor tem o horário do plano que não chegou ainda no sistema? Não, foi colocado aí aos 20, incrível, aos 20, o plano foi enviado novo plano. Ok, gente, o senhor poderia confirmar qual foi a sala de tráfego que a companhia enviou? Vou checar, mas eu creio que foi direto de Salvador, vou checar. Ok, porque fica mais fácil a gente achar o plano aqui. Ok, obrigado. 9811, confirmo, foi via AES Salvador aqui. Ah, ok, ciente, passaria do 9811. É, eu tenho aqui para as 10h15, confere. Negativo, não seria isso não. Pode ser. Bom, nosso caso fora seria os 30. A hora que conseguir autorizar, eu agradeço. Ok, ciente, o centro recebe, recebe com 20 minutos antes da LBT, ok, aguarde. Ok, na escuta. Copia. Tá pronto, cota 9811. Gostaria do 9811, Vitória da Conquista, aprovado nível 180. Decola da pista 10, perfil de saída Arbon, após direto. Transponder 5425, controle 120, decimal 8. 10 no 5, direto do ano. 0 na saída Arbon. 5428 no transponder e controle de saída. Foi entendido. 1289. Passaria do 9811 após Arbor, voa direto. Transponder 5425. Frequência do controle 120, decimal 80. Afirmativo, 1208, 5425 no transponde, vai sair na airborne e depois vai voar direto, Vitória da Conquista. Passaria do 9811, cotejamento correto, chama e pronto. Já está pronto, 9811. Confirme a posição, passarei. Mostra a parte 2 aqui na aviação geral. Cliente tem livre acionamento no pátio 3, chama para o táxi. E a gente reportaremos o táxi 9811. Tá 3663, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, chegada a ponte, ajuste 10 no 5. pouso a 3179. 3179, aguarde cópia. Aguarda, você já tem balões da saída prevista aí, balançou? Já é o Leda Bridge, então 3179. Leda Bridge, confirma? Afirmo. Já é o Leda Bridge. Então, 3179, copia? Tá, prossiga. Então, 3179, autorizado Guarulhos. Eu fiz o Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. E autorizado é o 340, saída da El, Leda, após Bridge. Pistão no zero com primeira curva à direita. Acione 5423, frequência do controle 120.8. Ok, autorizado nível 340 para Guarulhos com plano, a saída da 10 com curva direita, upper Zulu 16 após upper Zulu 10, saída da El, Leda após Bridge, o transponder 5423, 120.8, o controle está 3179. Então 3179, conforme a sua rota, upper Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após direto Trivia, após conforme a rota do plano de voo, copia. Tá bem, então obrigado, só 3. Cotejamento correto, resposta pronta para posicionamento, remota 1-3. Seu passarinho do 98111, 38 a bordo, 6 horas e 30, alternando Salvador. Passarinho do 98111, autorizado táxi até o ponto de espera, via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre, em 118 decimal 95, ajuste 10115, com bom voo. Ciente, via pátio principal, Índia, ponto de espera 1895, passarinho do 98111, bom dia. Thank you. Azul 4039, a informação ainda confere. Autorizado Campinas, Delta Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda, após bridge. Ficha no zero com primeira curva à direita. ACN 5424, frequência do controle 120, decimal 8. 02198, Azul 4039, ciência da UP Zulu no meio até Bravo até o Zulu após conforme a roda do plano de voo. Zulu no meio até confirmar. Bravo até o Zulu, Belo Horizonte, após conforme a roda do plano de voo. Já ciência, eu já vi aqui que não vai mandar Zulu no meio até BH. Ciência, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 08. Ok, porta para puxa. Nicole 58, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, passaria do 98 ou 9? Passaria do 98 ou 9, bom dia. Contato radar, sobe e mantém 180, seja rápido. 180, vai subir e manter o 98 ou 9. Mantenha a velocidade até após o externo, completa final, chama a torre, 1895, bom pouso. Passaredo solicita voar na proa, seria 15 graus à esquerda para levar formações, possível. Passaredo 9898, 1-1, livre de rio, após voar. aqui é a Ponte da Boa, gente, o Nono. Controle, bom dia, Tan 3304, Tan 3304, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, CNH 105, chegada bom. 4.000, chegada bom. Tan 3304, é o número 3 na aproximação, reduza para 2509. Oxana 6312, aciona a identificação, desce para 3.10, NH 1015, direto Duna com high speed, se possível. Direto Duna, desce para 3.000 high speed, 3.10. Transponder 5411, frequência do controle 120.8. Azul 4213, cotejamento correto, reporte pronto para puxa estacionamento, remota 0543. Tan 3663, completa final, chama torre 1895. Final 1895, Tan 3663, tá já. Salvador, Tan 3663. Do 363, quanto minha aproximação, guardando pista livre, número 2, altímetro 1015. Arrumei o Sierra, Mike Kilo, confirme parte, pista que decola. Gente, agora decola. Solo 04, à direita, solo 1219, bom dia. 219, bom dia. Obrigada, Sierra, Bravo, Mike, Tango, VAP, Zulu 21, Atré, Bravo, Golf, Charlie, após conforme a rota do plano de voo, nível autorizado 400, saída Arbo, transição Elefa, pista 17 com primeira curva à direita. Acione 5417, frequência do controle 120.8. Meu Sierra Mike, eu só confio em Uber. Gente, estacionamento táxi, fechamento em 118 decimal 95, ajuste no 0195. Salvador, bom dia, voo 922, livrou 21, zona alfa. Voo 922, bom dia, autorizar táxi, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, 922. Channel 62 prossiga. Só a Brasília Arbo LF. Do 115, indecida, inicialmente mantém árvore após conquista. Ok, então árvore depois conquista. Entrei no solo 07, à direita, solo 219, bom dia. Oi, Isolão, obrigado, boa, até a próxima.